planejamento correto, qual POB? 09 a bordo. 09 a bordo, chame pronto para o táxi. Um bom noite. Azul 27, Manobre, São Vicente, Recife, na frequência 125, decimal 1. Controle Recife, 125, decimal 1, Azul 27, Manobre. Quando vai girar a base na 7, baixado e travado? Charlie Serra Tango, avistado, pista no 7, pouso autorizado, vento no 50 graus, 8 nós. Charlie Serra Tango. Tango. Pouso 790, o tráfego já liberou o eixo, mantendo a esquerda do eixo, no máximo 500 pés no litoral. Livre decolagem, pista no 0, 150, uma dúzia. Decolagem, vou 790 aqui. Controle. Esse setor que solicitou não tem condições de manter 3.500, o máximo será o 1.500. Negativo, 1.500 não tem condições de fazer 3.500. Bons autorizados que estão no 7.160 graus, nossa, certo? Tango. Destino final é pátio 5 horas, tá? Chegou no 5.56 e manter pito no vela. Eu não 5.56, linha Ariamantena, 1.0, 1.50. Aproximadamente uns 30-40 minutos. Aqui, não vai ser possível. Estabilizado, ILS, chegou 1.864. 1.864, minha torre, 1.85. 1.895, obrigado, boa. 80, obrigado. Bom dia. Yes. Bom dia, 790, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370. Confirmando, é repito 80 ou 370 direto? 370. 370 direto, sai da PUCA, agora 370. Adão no solo 04, direito, frequência livre, estacionar. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 64, LS, zona 0. Polo 864, continua aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, boa noite, 64. Polo 556, decolagem autorizada, 130 graus, 12 nós. Livre decolagem, licença. Oi, Salvador, é o 1.8, está na parte horária do hotel pronto. Rumo no 8, mantenha a presente posição. Zero, cinco, zero, três, meia, zero, quatro, pode voar ITAP? Cuidado para o ITAP, então 3604. Para o ITAP, descendo ao 050, 3604. Salvador, Papatamba Charlie, Juliette, November. Papatamba Charlie, Juliette, November, prossiga. Cruzou Lauro de Freitas, proa de Abrantes, mantendo 500 pés sobre o litoral. Boa noite, né, agora. 05? Negativo, eu tô acionado 0125, só que eu não sei se tá com algum erro nos dígitos. Seria possível manter 0005? Ok, na escuta permanente do controle, o Charlie Juliette November está mantendo 500 pés. Ah, firme, 500 pés. Isso aí, escuta permanente. Obrigado, mantém a escuta. Ok. Controle Salvador, boa tarde, o gol 1962, está passando 200 para 150 na Mari, gente da GBS. 1962, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 060. 060, chegada à Mari, 1962. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2771. Quente da Juliette. Tudo bom, 5556. 1956, contato radar, sou para o nível 360, direto Lida. Direto Lida, igual 1956. Azul 2771 está em contato radar, agora a 70 milhas sudeste de Salvador. Foi na proa de Mari para interceptar a chegada Mari e reposta a unidade descida. Proa de Mari reportará para a descida azul 2771. Controle, estamos já estamos. Vamos, Thiago, estamos prosseguindo. Ainda a formação de Lula vai se tornar para Salvador e chegar ao... Prossegue litoral sul, 9 pés, repórter através do Parque de Tantu. Estabilizado, 4082. O 4082, chame a torre em 1895. 1895, 4082. Tango Charlie Tango prossegue via litoral para o farol de Itapuã, reporte no através do Parque do Iguaçu. Vanguarda autorização para o pouso. Temos um bandeirante da Força Aérea Brasileira iniciando a decolagem a partir do ponto médio, pista 10. Ciente, aguardando autorização, 4082. São 3604, vou entregar a posição Duna, reautorizado 3.000 pés, o ajuste no 014. 014, 3.000, 3604, Duna. Direto Itap, está presente. Direto Itap, no 962. Autorizado o pouso para o 4082. Afirmo, pouso autorizado, azul 4082, vento 170 graus, medusa nossa. Leve pouso 4082. O rumo no 8 da colada 09, chame o controle 1 no 9, decimal 35, viagem. 935, obrigado. Desconto zerar a restrição do nível 80 até 20 mil, ok? Ascensão ao 90, perfil Conde, o rumo no 8. Ciente, 0,90. Controle Salvador é o rumo ao 18 na Conde. A bus control, good morning, on 2407 Rumba 08, prossiga direto Conde, a direção para o nível 090, ainda negativo contato radar. Esquerda Conde para o 090. Com o 790. Azul 4076, acione identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 070. Azul 2771, não tem condições de iniciar isso da presente? Afirmo. Azul 2771, não desça para o nível 050. Para o 050, azul 2771. Azul 3604, qual a sua indicada? 2509, 3604. Roma 962, reduz a velocidade para 250 nós, reautorizado 4.000 pés, o ajuste no 014. 4.014, reduzindo para 250 nós, o Roma 962. Azul 4082, no solo 11, via Foxtrot, chama o solo 219. 219, solo 4082. tá? Meia dúzia de milhas, nordeste de Salvador. Sete, boa noite. Alfa Azuleste, 01482. Ataque estabilizado. 2.3604. Azul 2771, não foi direto TAP. Direto TAP, Azul 2771. Salvador, boa tarde, 356, boa tarde, adicione identificação autorizada à chegada à Mari, desça para o nível 080. 080 na Mari, 363. Tango Charlie, Tango Chama Torre, 19895. Dois, Salvador, Papá Romeu, Tango Charlie Tango. Papá Romeu, Tango Charlie Tango. Extensão de pouso, da presente, esquerda 35, pela direita no 7. Direita no 7. Santos, da presente, liberar a linha litoral, com circuito pela direita, pista no 7. Reporte girando base, baixada e travada, final no 7. Uno 556, no centro Recife, na frequência 125, décima 1. Gente, Recife agora em 1251, 1556. Papá Romeu Alfa, Alfa Bravo, na estrutura do controle? Papá Romeu 90 Erótica, Luiz, prossiga. Minha atenção para o 910, corredor Veracruz, para o regresso a Salvador. Tem estacionado 0167? 0167, no transponder. Esse 90 Erótica, Romeu, confirma o PLD e o equipamento. PLD 02, é um Papá 28 Alfa. Gente, November Oscar Luiz, prossegue via corredores, 9510, reparte na rotatória quando visual com o campo. Segue via corredores, encontrará na rotatória ou visual com o campo, Oscar Luiz. Papa Romeu, Alfa, Alfa Bravo, controle? Alfa, escuto, Alfa, Alfa Bravo. Temos seu estimado de pouso? Estamos estimando pouso ao 1646. Gente, 1646, graças. Breaching level 150, azul 407. Aguarde sobre aquilo, azul 4076, clear to set level 060. Clear to level 060, azul 407. Polo 962, reautorizado 3.000 pés, ajuste permanece no 014. 3.000 no 014, no 962. Azul 2771, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Para 4.000, 1014, azul 2771. Juliette Quebec, você chamou o controle? Juliette Quebec, no decolado de Veracruz, estacionado 0154 no transponder, está acendendo para o 35 para lançamento de pequeno no escadrão de Veracruz, está fazendo a sessão do setor Luiz. Esse é o Quebec Kilo, mantendo o setor UIS, que está livre de ação a nível de voo no 05, reporte 15. Quebec Kilo aguardará para lançamento, Brasil. Approach control Azul 4072. Go ahead. Confirm the traffic level of Fox, please. 7 o'clock, 7 miles, same bout, tracking 130, descent, 4,000 feet, is Alphatank 72. President, we have the trap 2, we're gonna look in for the first. That's just for 072. Polo 962, descent para 2,000 pés, autorizado sinal ILS, repasse estabilizado. 2,000 pés, autorizado, repassará estabilizado, 962. Azul 4076, with the speed 2209. Slowing down to 2,100 knots, Azul 4076. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 5048. Azul 5048, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 060. A Mari para o 060, 5048. Sena 6356, desça para o nível 050. 050, Papa, Romeu Tango, Charlie Tango, no solo, no outro, direita, estacionar, frequência livre. Para 7208, ciente, vai prosseguir visual. Estimativo, se possível, é, para o farol de Itapuã e já está prontificado. Ciente, força aérea 7208, está autorizada a proa do farol de Itapuã, tem condições de encarecida? Estimativo, está legal. Ele está para 1510, ajuste em Salvador 1014. Para 1510, ajuste em 1014, na Polo de Fala de Itapuã, Força Aérea 7208. Azul 2771, na desce para 2000 pés, autorizada final ILS, repasse estabilizado. Para 2000, final ILS, reportará estabilizado Azul 2771. Romeu Alfa, prossiga. Gente, o Mike Romeu Alfa está a quantas milhas de Salvador? Gente, o Mike Romeu Alfa consegue apenas a sorte suja? Gente, Mike Romeu Alfa, você em condições visuais, retorne a frequência do controle a 20 milhas. Uma 962, complete redução, chame a torre em 1-9-5. 895, 1-9-6-2, reduzindo, boa tarde. Azul 4076, descent 3000 feet, CNH-1014. Descent 3000 feet, CNH-1014, Azul 4076. We are now 1-10-1-6-0-9 for space. Operação, tráfego avistado, check bem. Tá, embaixo travado, no 962, número 2, tá bom. Acionar 6356, reduz a velocidade para 2109. 2109, 6356. Azul 5048, reduza para 2209. 2209, reduzindo, 5048. Salvador, hoje é 63, posicionamento no 11. Autorizada no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1, no 3604, Solas 22, direita, via Foxtrot 121, lá, via. Foxtrot 219. 1962. Checado o trem de pouso, vento variando de 140 graus a 170, com 62 de nós, pistoleto todo autorizado. Livre pouso 90, quando 962, baixar a trava. Boa tarde, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06, portão, tanto de meia da agora. Uma noite, 95. 18895, novembro 98. Azul 2771, deixa minha torre em 1895. 18895, azul. Papai Romeu Alfa, Alfa Bravo. Alfa, Alfa Bravo, escuta. Tá agora a 60 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 095. Chame o controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3, Alfa, Alfa Bravo. Boa tarde. Portará. Eu, Papa Romeu, November Oscar Whisky, está com a proa da rotatória, visual com o campo. Gente, você tem um sequenciamento e aproximação LS, o que fica menos pior, fazer espera na rotatória ou a final curta de aproximadamente 3 milhas ali perto da RMA? É, final de 3 milhas perto da RMA, senhor. Gente, então até a RMA autorizado e espera com curva pela esquerda. Aguardando o final no 7 para pouso, não lembro nosso coisa. Segue, vai manter, espera em rimar com curvas pela esquerda, 3 milhas fora, aguardando o novembro 3. Bolo 962, solo 23, direita na Fox? Direita na Fox, voo 1962. Liberando, chame solo 1219. 219, boa. Só 1190 mais. 1190, 6356. Azul 5048, reduza 2009, desça para 4 mil pés, ajuste na 094. 7209, descendo para 4 mil pés, o azul 5048. Para o táxi do Oxa 6213, autonomia de 3 horas 5, POB 135, alterna Guarulhos. Xandé 63, correção 62, 1-3, autorizado até através do portão 08. Através 08. Rodolfo, será que você 08? Zero knots is slowing down from now. We intercepted the localizer. Now, azul 4076. Ok, please, if you have a condition, maintain this speed until the outer marker. Affirmative, maintain 160 until the outer marker at 4076. We are now established on final approach. 4076, call tower 118-905. 118-905 at 4076. 6356, desce para 2000 pés, autorizado a final ILS e repasse estabilizado. 2000, autorizado elétrico, estabilizado, chinela 35. Com curva pela esquerda, por força aérea 7208, está mantendo 1500, para o Itapão. Salvador Tower, good morning, azul 4076, established on ILS, runway 10. 4076, the traffic site continua post standby landing clears. For information, there is a little traffic and short final runway 17. Maintain holding pattern via file on that sector. Waiting for approach runway 17. Continue approach standby landing clear to runway 10. Roger that. Continue our approach runway 10, so 4076. Guarulhos autorizado 360, decolando a questão 0, curva direita, saída da EOLE da Motiva. O peso Luna 0, Taubaté conforme a rota. 5424 no transponder, controle em 119, decimal 35. Quila a informação em curso. Assente da informação, Quila 360, autorizado, conforme rota do plano, decola pelo 10 com curva direita. Quila da EOL, linda Mótica, vetor pelo 10, Taubaté. 5424 é o transponder, 1935 ao controle, 2067 da Gol. Desculpa, 2067, você tem a meta correta no portão 90, chame pronto. Chamará 67. Aguarde copa, bom noite 64, quilo confere, prepare Puca, Jamaru pra Maceió. Puca, Jamaru, Sol Azul 277, manipulando suas coisas. Boa tarde, quilo, agora passe 3 quando lá tem seu sinalizador, boa tarde. Boa tarde, quilo, passe 3 sinalizador, 71. Ele está presente sim, frequência livre, no regresso retorna a frequência do controle. Torre, Salvador, hoje chamei a 213, boa tarde. Is 150 degrees, 109, finish 1014. Clear to land, runway 102, 407. Tem com a boa. Salvador, boa tarde, o caso 32, no meio, descendo ao nível 150, na pegada mais, sem informação de GDS. 3216, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada Mário, desça para o nível 050. E ainda acionado chegada Mário, 050, nível 132, no meio. Bom, aproximadamente 3 milhas da cabeceira no 7, visual na PC, estou aguardando aproximações. Instrumento para a pista 10, à direita, o P2 da Força Aérea espera visual no farol de Itapuã, mantendo 1.500 pés. Continue agora a liberação, pista 10. Guardando está visual com P3, porém não com o outro tráfego. Continua aéreo 63, 56. Oi, boa tarde, Oceania 623, quanto será pronto? Ah, Salvador, foi o Oceania 62 no 3? Afirmativo, totalmente pronto. 7 Matel, quando espera, é a nossa companhia já cruzou o marcador externo. Afirmativo. 1-9-35. O 964, com o treinamento correto no portão 05, chame pronto. Se chame a torre 1-9-8-9-5. 2-9-5, boa. 2-1-6-4-9, do 407. Controle 1, Mike Romeo. Prossiga. Aproximando a rotação, essa visão. É, pista livre, pouso autorizado, 100 graus, 62 nós. Livre, pouso, pistola 0, chinelo 63, 56. 76, Kilo, April 3. Kilo to April 03, that's 407. Agora, tá variando de 100 a 140, 10 nós, livre pouso. Sente, funcionário 63 com ele. Alô, 5048 na escuta? 5048 na escuta? 5048 azul, continua a aproximação, tráfego avistado, formação de tráfego à direita, temos o P3 da Força Aérea, espera visual no setor do farol de Itapuã. Em esquerda, o Papa 28 Alfa, mantendo a espera visual no final da pista no 7, aguardando a. As aproximações, pista 10. Continua agora, pista livre. Desce na escuta, o pai 5-0-4-2. Ainda não, 6213. É, a Embraer da Azul já cruzou o marcador externo também. Tá bom. Tudo bem, papapapa, mais calma, meu óculos. Michael, meu off, intenção de pouso é Salvador, hein, Marcos? Salvador, Pátio do Graia. Então mantenha 500 pés, altitude 1014. Reporte... 3 milhas fora. Só para 3 milhas fora, Rodão. Santander, 6356 no solo 32, direita via Fox 121 no 9. Direita na Fox, Fox 219, Oxenero 6356. Novembro nós com isso na presença em condições de enquadrar final no 7, observando a embada azul na final, aguardando o eixo livre. Afirmativo, da presença se enquadra na final da 17 com o número 2. Gente, conforme então, a liberação para o pouso. Novembro nós com isso. Salvador, Oxenero 6356, livrou. Oxenero 6356, boa tarde. Alfa Juliette, remoto no 4 do Pátio 1. Alfa Juliette, remoto no 4, Oxenero 6356. Muito, completando a curva pela esquerda. Ingresse e mantendo o vento pela direita no zero, aguarde para a base. Confirmo, Força Aérea 7208, vai cruzar a pista ou vai entrar com base pela direita? Mantenha o setor como perna do vento pela direita, aguarde para girar a base pela direita, ok? Afirmativo, então mantenha aqui a perna do vento para girar a base pela direita, Força Aérea 7208. O Oxenero 6203 declara de imediato, então logo seja autorizado. Afirmativo, senhor. Oxenero 6213, para a pista no zero, alinhar e manter, prepara o decolagem imediato. Alinha e mantém. November, Oscar, Whisky, pouso autorizado, pista 197, vento 160 graus, 10 nós. Livre, pouso 17, November, Oscar, Whisky. Sorriu, vai comprar Alfa, 3 vezes, cara. Gente, da presente, direto o pátio do Graé, autorizado, aproximação 150 com 10.014, Mike Romeo. Gente, pátio do Graé, o Mike Romeo. Azul 5041, solo 34, direita via Foxtrot 121 no 9. Direita Foxtrot 219, azul 5041. Era 7208, autorizado girar base, chama final checado. Autorizado base, chamar final checado, o Força Aérea 7208. Oxenero 6213, 160 graus, 89, declare autorizado. Iniciado 623. Controle Salvador, boa tarde, passou 2-0. Passou 2-0, boa tarde. Está agora 68 milhas nordeste de Salvador, em contato radar. Foi na proa de Bonfim, para interceptar a chegada Bonfim, reporte no ideal de descida. Na proa de Bonfim, está no ideal de descida, passou 2-0. Passou 2-0, descida autorizada T4 no 10, mas último 0 no 4. Centro, ajuste no meio de 14, desceu para 4 mil pés, 60 quilos, passou 2-0. 08, reporte controlado. Direto Grael, Michael Brown. Hoje, Força Aérea 7208, está na final, baixada travada. Informação de tráfego, helicóptero Alfa CA 50, esquilo, aproximando para o pátio do Grael, lateral esquerda da... aproximação pistão zero. Pouso autorizado, 150 com 10, 1014, 7208. 7208, livre pouso. Oxenero 6213, declarado 36, controle 1, 1935, boa viagem. Confirmado 195? 1919, decimal 30. 35. Afirmativo, 35. Obrigado, até. Era do plano e o destino? Boa. 6213, boa tarde, contato radar, motor nível 360, direto Lida. Direto Lida, 360. Ah, 16 horas, senhora. Gente, o nome é 00 Zulu. Aguarde um instante, ainda não possuímos seu plano. Assim que o tivermos, já chamaremos para cópia. Salve, Salvador. Boa tarde, 4144 da Azul, 57 Kilo, 303. Azul 4144 chamou o solo para cópia, para confins? Afirmo. Autorizado, confins, nível 360, decola da pistola 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, no Pesulo 21, conforme roda. 5172 no transponder, controle 119, decimal 35, quilo, informação em curso. Certo, informação, quilo, 360 autorizado, confins. Pesulo 21, Arbor, Elefa, saída 5172 transponder, 1935, controle 3, azul, 4144. Curva direita no perfil da saída Arbor, estamos prontos na posição 01. Arbor, curva direita. Nossa, curva direita. Então, papapá, Mike Romeu Alfa, bom dia. Prossiga. Vai prosseguir para enrimar? Pente 500 está autorizado Salvador para enrimar. Decola da 17, ou do pátio, coordenação com a torre, pro a norte. Manterá a escuta da mesma em 118 decimal 95, confirme POB. Torre agora em 118 decimal 95, registro no 04, bom voo. Michael Romeu Alfa, ciente da presente pula da Imar, vento 150 com 8014. Solta 3283, informação quilo na posição 2, solicita 360 Brasília. Para Brasília 360 está autorizado, decola da pistola 0, curva direita, sai da Arbol, Elefa. Lopes 117, conforme roda. 5436 no transponder, controle em 119, decimal 35, informação quilo confere. Brasil com 360, Arbor Elefa, aeroviária Lopes 117. 5436, controle 935, 32, 88. 5436, confere no 02, também pronto? Está pronto. Está funcionando a frequência livre do parte militar. Tá fora do solo, Michael Melo, pisou com a Imar. Gente, decolado os 4-0, reporte final para a Imar, Michael Melo. Passar a final, Romeu. Vai na final para rimar o Michael Mel. Gente, reporte ao solo controlado aqui no aeródromo 140 Maduza, registrado 1014, Romeu Alfa. Contar a controlador. Controle Salvador, passando direto, Quebequilo, pronto para lançamento. Quebequilo, livre lançamento, reporte para a descida. Quebequilo, reporte para a descida, grata. Estabilizando a visão com a pista 3216. 3296, chame a torre 19895. 3895, boa. Salvador, boa tarde, a 3296. Tarde, tá 32 no meio, avistado, cheque vem de pouso, vento 150 graus, 1-12 de 9, saltinho, tô no 0, no 4, pouso autorizado. Pouso autorizado. Deixa aí, travou? Chamativo. Gol 2067. Aguarde pelo detalhamento. Do comandante. O Zulu Delta Lima, só confirme a radial ideal de saída e quantas distâncias você faz de Salvador? A radial de saída é 0,0. E quantas distâncias você faz de Salvador, por gentileza? 100 milhas. Salvador, gol no 864, posição 5 para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, gol no 864. Vai contar dentro, fora, pai. Visual, nível 055, restrito a 1000 pés no corredor axé, até a liberação do controle para acender. A 055, 54, 55 no transponder, controle em 119.35. O Zulu Delta Lima copiou o solo? Zulu Delta Lima. Autorizado Salvador para Serra, Serra de Evento Papá, nível 055, decola da 17, curva direita, corredor axé. Restrita 1000 pés até a liberação do controle para acender a 055. Acione 5455 no transponder, controle 119.35. Desça para 2000 pés, autorizado a final ILS e reparto estabilizado. Autorização para o 055, aloca 4.59.35 para o... Tente, decola da 35, coordenar com o controle para o seu manter proa, após a decolagem já chamar o mesmo. Tente, a decolagem da 35, manter a proa, chamar o Zulu da 35. Tente, mapa Romeu Zulu Delta Lima, confirme o B. 2. Controle 119.35, roda a rodada. Vamos Salvador, gol 2067 para o táxi, temos 182 a bordo, 3 horas e 38, alternando o Galeão. 182, Galeão, 3 horas e 32, livre táxi até o ponto de espera, pátio 1 no Índia, quando lá torre 118.95, ajustando a 0 no pátio. 14, pátio no ponto de espera, chama 1895, 2067. No solo 46, direita via Eco, chame solo 219, boa tarde. É, direita via Eco 219, dá 3296, boa tarde. Já tá retornando. Isso aí. Solo Delta Lima, táxi autorizado até a interseção Papa, reporte para ingressar, pista no 7. Reportará para o ingresso no 7, foi coordenado anteriormente a 35, confirma? Afirmo, 35. Chame para ingresso a 35, então. Bravo. É, espera, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste na 094, bom voo. Ajuste na 094, vai seguir a aeronave companhia, espera da 10, 95, 1864. Então 3-3, solo. Vamos usar 3-2, não é? Então 3-2, 8-3. Boa tarde, vim para as pistas que decola. Estado São Paulo, nível 200, decola da 17, curva direita, saída da El, Leda e Léus, conforme a rota do plano de voo, 5175 no transponder, controle 119, decimal 35. Papá, o meu Golf, 200, me confere, confia em PLB? Gente, torre agora em 118, decimal 95, ajuste 10, no 4, bom voo. 6-3-1-6. Mantenha a posição, tá 3-2-1-6, vou verificar com a infra-aero, portão 021, encontra-se ocupado com a aeronave da companhia. Boa tarde, meu amigo. Qual é a posição? 3-2-3, na posição 2, para o Rush, vectoramento. Autorizado, sanitário. Expenso por tendo em firma ou livre acionar a Chantax, o meu Golf. Instalador, voo 964, boa tarde, no ponto de espera da 1-0, também está pronto para decolar. Gente, se mantém o ponto de espera, voo 864. A 3216, após o táxi da aeronave da companhia, Juliette 02 no portão. Esse após o táxi da aeronave da companhia, Juliette, portão 2, tá? 3216 também. Autorizado, Zona. Autorizado, Zona, sim. 067, declaro 51-1935 com controle, boa viagem. 1935, boa, 2067, boa tarde. Boa, 1864, posso completar alinhamento, decolagem autorizada, vento 160, 160 graus, 612 nós, estado 1014. Zulu Delta Lima, tá pronto? Pronto. Pista 35, 150 graus, 79, 1014, livre decolagem 35. Livre 35, Zulu Delta Lima. Sobre 067, contato radar, uma para o nível 360, direto Leda. 360 Leda, gol 2067. Quanto tempo? Pode, chame pronto. Para o taxa 3283 com 149, Ribeirão 3340. Ele tá aqui até o ponto de espera, via Índia, quando lá, torre 118.95, ajuste 104, bom voo. Índia, ponto de espera, 295, 104, uma boa tarde. Papa, Romeo Zulu, Delta Lima, decolado aos 52, chama controle 119.35, aciona normal, transponda 5455. 7935, acionará o Zulu, Delta Lima. Controle Salvador, Papa Romeo Zulu, Delta Lima, decolada 35. Gaia da Força Aérea, 120, Brasília, 10 milhas fora agora. 006, senhora. Esse autorizado direto do estilo, nível sessão nível 055. 055, autorizado, Zulu, Delta Lima. Tá, algum problema? 5455. Vai precisar prosseguir pro portão, que é um lugar específico para fazer o cheque? Tá, ok. Então nós vamos liberar a próxima direita na Delta. Vamos coordenar com o pessoal da Infraero aqui o estacionamento então. Zulu Delta Lima, acione o transponder 5455. Acionado 5455, senhora, o Zulu Delta Lima. Torre Salvador, boa tarde, Pastor 20, tá na final. Pastor 20, reporte a 4 milhas, cabeceira 0 com cheque 100. Reportará 4 milhas com cheque 3, Pastor 20. Barro meus Lula Delta Lima, quando possível, seu estimado de pouso. Ah, 1635, cara. 1635, sem extrato. Excelente, mantenha. 37 da Gol ainda na pista, está sendo para liberar e o Embraer 120 da Força já passou o marcador externo. Polo 864, liberando via Delta. Chama o Solo 1219 para prosseguir com o táxi. 219. Pastor 20, cheque o trem de pouso, vento 190 graus com 8 nós, altímetro no 014, pouso autorizado. Pouso, pouso, é parte autoridade ou militar? Parte militar, está livre de pouso para o pastor 20. Claro. Alfa de lente para o centro. Boa tarde, Quilo Confere, aguarde cópia, varia Arboeleta para Brasília. Fazendo cópia, sem Leste para Brasília, o número 1. Estou batendo Itália, Juliette, Novembro, Brasília via Corredor Fátima, reporte ingressando no Corredor Interlagos. 867 para Flávia. Pronto, Flávia, 867. Autorizado 360 para Brasília, decola da pistola 0, curva direita, saída Arbó, Elefa, professor 197, conforme rota. 5446 no transformer. Controle em 119, decimal 35. 360 para Brasília, conforme rota do plano, você do 17, primeira curva à direita após decolagem, saída Arbor e Lespa. 5496 transponder, 119, decimal 35, controle. 5446 no transponder, voo 267. 5446, corrigindo o voo 267. Cortejamento correto no 07, também pronto. Agora pronto, 267. Passarelo 2230, tem informação, quilo. Só aguarde para o cruzamento, piso 028. Piso à direita, Alfa Delta, Madeira Delta, Israel, e será autorização para cruzamento. Passarelo 2230, autorizado. Ok, autorizado, Duna. O passarelo, informe, tem intenção e autorizado, mais próximo voar visual para a pista 127. Ok, gente, passarelo 2230. Gol 2067, estamos centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251 agora, 067, boa. Boa tarde. Quilo confere para São Paulo com Congonhas 360 autorizado, decola da pistão 0, curva direita, saída da Eolida Motiva, Alfezeluno 0, Cubave, Alfezeluno 6, BHZ, conforme rota. 5440 no transponder, controle em 119, decimal 35. Copiado. Então, Congonhas aprovada, decola 0, curva direita da Eolida Motiva, Absoluto 0, Cubave, Absoluto 6, BH Bravo, Hotel Zulu, DCT. 5440, transponde, 1935, controle 3605, fica em meia dúzia. Protejamento correto, está me pronto no meia dúzia, eu estou 3605. Gente, obrigado. Controle Salvador, está 3290, formação 1 quilo, passa 180 para 1250. 3290, acende identificação, autorizado da chegada Mari, desça para o nível 060. Bom, chegada Mari, desça 060, 3290, pode uma dúvida? 3290, mantém da Mari. Mantém. Oi, boa tarde, 3283, Arbor, Elefa, passa 1077. 3283, contato radar, suma para o nível 360, sai da Arbor. Arbor 300, 3283. Salvador Azul 4089, tem que estar aquilo para a Vitória. Azul 4089, boa tarde, aquilo confere. Para a Vitória 340 autorizado. Decola da pistola 0, curva direita. Dael, Leda. E deve. Alfezulu 44. 5445 no transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado, nível 340 para a Vitória, decola da pistola 0, curva direita, a saída da El, Leda, Deve, Alfezulu 44, o transponder 5144, controle 119, decimal 35. 5445 no transponder, na 03, chame pronto. 5445, é isso? Afirmo. 5445, obrigado.